tens o amigo Sabichão e sabe tudo sobre futebol? Ele é uma bíblia de futebol? Um cromo da bola? Então vamos colocá-lo à prova. As inscrições já estão abertas. No programa Bola na Área, vamos testar os conhecimentos desses dicionários de futebol em direto na rádio. Para tal, basta enviares o nome e número de telefone do teu amigo ou amiga para bolanaareajornalfm@gmail.com, através do Facebook Bola na Área ou pelo 913-097-843. São três perguntas. Quem vai ser o próximo mestre da Academia Bola na Área? Jornal FM. Ora, vamos então estabelecer o contacto com o nosso mestre, ou neste caso, interessado em ser mestre da Academia Bola na Área. Nesta altura estou a efetuar precisamente a chamada. Vamos ver se o nosso inscrito vai atender. Vamos só esperar mais alguns instantes. Nesta altura já chama e, portanto, vamos aguardar só mais um instante. Ora, mais uma vez a chamar. Estou assim muito boa tarde. Estou a falar com o Ricardo Rocha. Ricardo, podia aguardar só um momento, por favor? Eu vou ter que só transferir a chamada. Só um momento, por favor. Ora, estamos agora a tentar colocar a chamada em direto. Só mais um instante para ouvirmos o Ricardo em direto. E, portanto, nesta altura, penso que já tenho o Ricardo em direto. Ricardo, fala Ricardo Dias, da Rádio Jornal FM, e acaba de ser, acabou de ser inscrito por uma pessoa chamada Pedro Rocha. Penso que lhe é familiar, diria. Pedro Rocha. Meu irmão. Exatamente. Então, o que é que ele fez? Ele acabou de o inscrever e, neste caso, o que é que ele fez? Acabou de o inscrever na... neste caso, para o passatempo mestre da Academia Bola na Área, para responder a três perguntas de futebol, já que ele diz que o Ricardo percebe muito futebol, é o sabichão aí da casa. Não sei se o Ricardo de facto está. Vamos responder às três perguntas, pois claro que é para mostrar ao seu irmão que, afinal de contas, sempre percebe alguma coisa de futebol, pode ser? Pode ser. Vamos então avançar para as perguntas. A primeira pergunta é: quem marcou os golos da vitória do Porto frente ao Braga nesta jornada 10 que decorreu no estádio AXA? Foi o James Rodrigues, o primeiro, e o Jackson Martínez, o segundo. E a resposta está... A resposta está certa, de facto foi James Rodrigues e Jackson Martínez, os autores do gol da vitória do Porto em Braga por 2-0. Vamos para a segunda pergunta. Quem foi o melhor marcador da época 2011-2012? O melhor marcador da época 2011-2012. Vá, se for preciso eu dou uma ajuda. É melhor. A questão está entre Cardoso e Lima. Foi o Lima. E fica a resposta então do Ricardo, que diz que foi o Lima, e a resposta está... então, como eu estava a dizer, está errada. Quer dizer, eu vou abrir aqui uma benesse, já que Lima e Cardoso tiveram ambos 20 golos. Isto foi uma questão de minutos. Pois. Portanto, vamos considerar essa resposta semi-certa, Ricardo. Vamos então para a última. Vamos então para a última pergunta. Se de facto acertar, terá também direito ao diploma. Ricardo, quais é que foram as equipas que estiveram na última final da Taça de Portugal? Ou seja, foi, na final da Académica época. E Sporting. Académica e Sporting é a resposta do Ricardo. Vamos ver se a resposta está certa. Ganhou a Académica. Está certo, sim senhor. Vitória da Académica por 1-0. Gol de Marinho. Ricardo, sim, acaba de ganhar o diploma. Vai ser enviado para casa e depois vai poder mostrá-lo ao seu irmão e também a todos os seus amigos. Vai poder encaixelhar e pôr aí no quarto aí de casa. Vá, Ricardo, foi um prazer tê-lo em direto na rádio. E já agora, faça o mesmo. Inscreva um amigo seu em direto através do mail do programa. Basta dizer o nome e o contacto do seu amigo para que também possa fazer esta brincadeira. Foi um prazer, Ricardo. Boa noite. Tá, obrigado. Fica então a participação do, do mestre da Academia Bola na área. Vamos seguir em frente, vamos para a hora de abrir agora sim o espaço aos nossos comentadores que já cá estão. Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do Benfica, Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto. Vamos aos resultados da jornada número 10, que teve o Beira-Mar 2, Vitória de Guimarães 2, Benfica 2, Olhanense 0, Vitória de Setúbal 3, Rio Ave 5, o Nacional 1, Estoril 0, Académica 2, Gil Vicente 2, Braga 0, Porto 2, Moreirense 2, Sporting 2. A jornada, por incrível que pareça, começou na sexta-feira, mas ainda não acabou, acaba hoje, às 20h15, temos o Passos da Ferreira Marítimo, melhores marcadores, Jackson e Mayong ambos com 9 golos, no terceiro lugar está Cardoso com 7. Vamos avançar então e podemos começar por analisar a vitória do Futebol Clube do Porto em Braga, vitória por 2-0 numa semana em que a palavra sorte esteve na ordem do dia. Jorge Jesus falou precisamente desse fator. Vamos escutar o que é que disse Vítor Pereira, o treinador do Porto, no final dessa vitória. Ele que falou de um jogo equilibrado e precisamente de alguma felicidade. Um jogo complicado com uma belíssima equipa, contra uma belíssima equipa. Portanto, um jogo que já sabíamos de muito trabalho, de qualidade parte a parte. E a tal questão, a sorte procura-se, com trabalho, acabamos por ser felizes na forma como chegamos aos golos nos últimos minutos. Já José Peseiro, o treinador bracaense, diz que o resultado foi injusto. Acho que não merecíamos, acho que o resultado é injusto, pelo menos o empate nós merecíamos, vai daqui hoje com o Porto. No momento, se calhar, que até nós estávamos a sair mais em transição, estávamos mais no meio campo ofensivo do Porto do que o contrário. Se calhar, nos 15 minutos, o Porto até merecia ter feito um gol, mas naquela altura não. Evito que as bolas quando entram têm que se dar o real valor, mas não acho que é imerecido este resultado e é imerecido a bola, da forma até como entrou, merecemos outro resultado, na minha opinião. Daniel, sorte ou não, estamos cá e com sorte ou não o Porto acabou por vencer por 2-0. A minha pergunta é precisamente se foi com, não, foi com sorte ou não, até que ponto é que a sorte se procura? Sim, foi com sorte para todos os que não são portistas, não é? Dizem eles. O Porto jogou bem, entrou bem no jogo, podia ter feito o primeiro golo logo aos 3 minutos, não conseguiu. A primeira parte dominou completamente, na segunda parte foi um jogo mais equilibrado, mas o Porto procurou até ao fim ganhar o jogo, foi a única equipa que tentou ganhar. E não venham aqui meus colegas falar de arbitragem, porque o Porto ganhou merecidamente. Marcelo, Rui, podem também entrar nesta discussão, precisamente nesta vitória do Porto em Braga por 2-0. Eu não sei porque é que o Daniel começou por ter, não acabou o seu discurso a falar na arbitragem, não sei o que é que se passou por lá em Braga. Mas pronto, relativamente ao jogo, Daniel teve razão, o Porto entrou mais forte, talvez pudesse ter acabado por marcar um golo nos primeiros minutos, mas penso que depois o Braga veio equilibrar as contas e acho que foi um jogo muito equilibrado. Jorge Jesus, um autêntico profeta, que disse que o Porto em Braga normalmente tinha sorte e acabou por acertar, mas também podemos falar em sorte e podemos falar noutra coisa, podemos falar no Sr. Xistra, mas pronto, agora por aí cada um tira as suas ilações. Se quiserem chamar sorte a isso. Estamos a falar claramente do lance entre Ala e Alexandro. Já agora uma discussão muito rápida sobre esse assunto. Rui, tu que ainda não falaste, já vais ter a oportunidade de falar desse jogo. Quanto ao lance, era ou não motivo para a grande penalidade? É óbvio que sim. Marcelo? Óbvio. Eu dou benefício da dúvida. Porque é um lance... Porquê? Então, eu dou benefício da dúvida porque é um lance muito, muito fortuito e acho que tanto pode marcar como não pode não marcar. Sim, é pena não ter sido ao contrário. Se fosse ao contrário, marcar. Certamente se calhar não marcava, não é? Pois, no Benfica Académica deste ano também houve dois penaltis muito duvidosos e ele não teve dúvidas contra o Benfica. Marcar dois penaltis no Dragão contra o Sporting, que nenhum deles foi... E eu que aconselhei aqui uma ida ao oftalmologista que a Liga fizesse um protocolo com uma loja de óculos, já que fez com uma loja de, com uma agência de renting para transportar os árbitros, fez um protocolo também com a IERA. Eu acho que a arbitragem já era. aquela isenção que havia e aquela justiça que havia já era, daí vir nas camisolas a era. E relativamente ao jogo, penso que obviamente o Porto foi feliz, não é? Marcou dois golos. A felicidade procura-se. Sim. Não é? A felicidade procura-se, até na lotaria compra-se o bilhete, procura-se para ver se sai premiado. Foi com a sorte, foi com a sorte. Nós procurámos a sorte do jogo todo e chegamos ao fim de não sorte. Concordo. Não concordo. Não, aquilo, pronto. O primeiro golo foi um chouriço monumental, há três tabelas. Pronto, o homem rematou, é um facto. E o guarda-redes, pronto, foi iludido pelo toque que a bola sofreu, ou o desvio que a bola sofreu no seu. Guarda-redes portista, não é? Não, ele acho que foi pago, o Braga acho que o comprou. Ah, comprou, pronto. Acho que sim. Pelo menos não comprou, passou por isso. Sim, porque senão, também, mas apesar disso, não estaríamos aqui a dizer que ele estava a jogar, a fazer o frete ao Porto. Porque qualquer um dos golos foram indefensáveis. O segundo golo, pronto, já é em, digamos, em descompressão, não é? O Braga já estava de cabeça perdida. Agora, o que nós nos podemos esquecer é que houve um penalti, não é? Um penalti numa altura crucial em que estava 0-0. E tu és capaz de me dizer, como alguns portistas já disseram, se marcasse o penalti ficava 2-1, não é? Só faltava mesmo dizer uma coisa dessas. É óbvio que o penalti tivesse sido marcado e poderia alterar completamente o rumo do jogo. E depois vocês lá no Porto têm ali dois ou três jogadores também que não estão em forma nitidamente. O Lúcio Gonzalez anda autenticamente ali a arrastar-se, ele até para ser substituído dá uma sensação que estava com o empate, estava satisfeito com o resultado, não é? Tal a forma desplicente como ele saiu do campo, eu até olhei para ver se era um jogador de Braga, não, era mesmo no Porto a sair com aquela velocidade e o encontro ainda se encontrava empatado. Portanto, eu acho que o Porto teve aqui já a sua dose de felicidade, e a todos os adeptos portistas que comprem a taluda agora de Natal, que tem grandes probabilidades de ela ser premiada. Muito bem, fica a opinião do Marcelo, aliás do Rui. O Marcelo também já teve a oportunidade de falar. A propósito desta vitória do Porto, numa semana em que se falou então de sorte, é esta a pergunta que está no Facebook. Teve ou não o Porto sorte na vitória em Braga? O João Francisco diz que sim, o Daniel Vasconcelos diz que não, apesar de ser portista, considera que o Porto lutou mais que o Braga para obter vitória. A pontinha de sorte pode estar sempre presente, mas o trabalho e o esforço estão na base dos resultados. Já o Ezequiel Vasconcelos diz que a semana passada não se ouviu mais nada na TV e nas rádios, a não ser que o Porto ia passar em Braga, e que se passasse seria mais por sorte do que por outra coisa. Acontece que o Porto jogou o que devia jogar e ganhou 2-0, isto diz o Ezequiel, que diz ainda que não vai chamar sorte a um trabalho duro. Uma coisa é certa, se o Benfica jogasse como o Porto joga, deixaria de ganhar campeonatos de 5 em 5 anos, como tem acontecido, a opinião do Ezequiel Vasconcelos. Só para fecharmos o dossiê Braga, Daniel, essa vitória do Porto e essa manutenção da invencibilidade ao nível da Europa é o teu cartão verde. É, sim, o Porto está a jogar um bom futebol, a equipa está mais solidária, não tem a estrela do Hulk, no Hulk já vamos falar. É a época natalícia. Vocês agora nem é época natalícia de chafa, não é? Aliás, nós no Natal já nem chegamos ao Natal, que é diferente. E não, o Porto é uma equipa mais solidária, está a praticar bom futebol, e espero que continue assim. Muito bem, fica então o dossiê Braga-Porto. E já agora que a arbitragem também continua na mesma senda. Ah, vocês continuem a falar na arbitragem, que nós continuamos a ganhar. Sim, sim. Óbvio, assim não. Continuamos então em frente, vamos para a vitória do Benfica na Luz, frente ao Olhanense. Essa vitória por 2-0 permitiu ao Benfica, pelo menos durante, neste caso, 24 horas, estar isolado na frente do campeonato. No final da partida, Jorge Jesus, o treinador encarnado, não teve dúvidas. Olhanense foi à Luz para complicar a vitória do Benfica. Jogo difícil, uma equipa do Olhanense com bons posicionamentos em termos defensivos. Claro que o poder do Benfica obrigou a maior parte do tempo a equipa do Olhanense a não ter muitas possibilidades, a não ter praticamente, não teve nenhuma oportunidade de gol. Mas foi uma equipa do ponto de vista defensivo muito bem organizada, que dificultou ao máximo a nossa qualidade em termos ofensivos. Vitória do Benfica perante o Moianense que veio à luz e que Marcelo, a propósito das declarações de Sérgio Conceição antes da partida, que disse que o autocarro esse ficaria no parque de estacionamento, de facto o Moianense até foi uma equipa que tentou jogar, obviamente, mas com armas diferentes. Claro. O Benfica também entrou muito forte no jogo e acabou por complicar um bocado a missão da equipa de Sérgio Conceição, e logo nos primeiros minutos o Benfica podia ter resolvido o jogo. De salientar o regresso ao 11 de Maxi e de Carlos Martins, que penso que o Benfica neste último jogo já conseguiu, também com o regresso de Luizão, conseguiu jogar com o seu 11, digamos, mais forte, e também por aí mostrar a minha satisfação para com os castigos e com o fim dos castigos, com o fim das lesões, e penso que o Benfica agora já tem naquele plantel um pouco remendado, já tem um plantel com mais algumas soluções. O Benfica entrou muito forte, olhando-se muito retraída, era normal que o Benfica acabasse por marcar um golo, acabou por marcar numa grande penalidade. Que penso já que foi vão bem, quantos? Que foi bem marcado. vão muitos, mas também vão muitos sofridos, porque contra o Benfica não há problemas em marcar em penaltis. O Sporting ainda não teve um. Melhor, já teve, não foram marcados. Quando vocês começarem a jogar futebol, pode ser, não é? Está lá. Pronto, vamos falar do Benfica. Sim, sim. Pronto, também queria deixar aqui uma palavra para, relativamente ao regresso de Luizão, que nestes dois últimos jogos já se tem notado a importância de Luizão ali no seio da defesa do Benfica. Os adversários que o digam. E os árbitros. não percebo porquê, o que é que ele tem feito. Mas pronto. Concluído aí, Marcelo. E pronto, Luizão também teve alguma felicidade, acabou por marcar um golo, e acho que foi um prémio que lhe é merecido depois deste tempo todo sem jogar futebol. Muito bem, fica esse comentário, essa vitória do Benfica 2-0, uma vitória ruim esperada e que não terá grande história. Sim, não tem grande história, até porque o jogo não teve grande beleza, não é? Foi um Olhanense a tentar defender-se o melhor possível, o Benfica a procurar não esgotar as energias que lhe poderão fazer falta mais à frente. E pronto, veio o primeiro golo de um penaltizinho, que dá sempre jeito, independentemente de ter sido ou não. E depois, claro, foi gerindo o jogo e terminou com 2-0, um golo de Luizão, em que é um facto que se nota realmente a defesa do Benfica fica muito mais sólida. É um jogador que, principalmente nas bolas paradas, pelo seu arcabouço físico, marca alguma diferença. E depois, pronto, eu, se fosse avançado, tivesse de jogar contra o Benfica, eu punha duas candeleiras em cada canela, porque na realidade é um perigo à solta para os adversários. Aquilo passa o homem, que é melhor, passa a bola, não passa o homem. E pronto, e os árbitros também guardam sempre uma distância de segurança agora que estão avisados. e pronto, e tudo correu bem, e o Jesus no fim fez aquela sua palestra habitual, em que é uma delícia ouvi-lo, decididamente. Muito bem, Daniel, algo a acrescentar a essa vitória do Benfica, até porque ainda temos que falar do Sporting e temos também que ir para a publicidade. Não há muito a dizer, eu acho que já disseram tudo. O Benfica pode-se dizer que jogou com 12, entrou com 12. O Giannini, aquele jogador que foram buscar a União de Leiria, também fez a sua parte do jogo. Não estava a jogar contra o patrão. Estava a jogar contra o patrão, pois. O Benfica foi a única equipa também que tentou ganhar e foi o resultado é justo. Normalíssimo. Muito bem, mas senhores, proponho que avancemos agora para os compromissos publicitários. Já voltamos então para analisar, neste caso, o empate do Sporting, e também para darmos os cartões verdes e vermelhos e também o gol da semana, até porque temos esta semana também nos estúdios da Jornal FM uma super entrevista para o espaço O Nosso Desporto. Em causa está a Casa do Futebol do Porto, dos Dragões de Doval de Vizela. Mais daqui a pouco, então, em destaque principalmente o atletismo. Não perca, já a seguir a este compromisso publicitário. Esta é a minha rádio. Jornal FM. Estamos aí, então, de regresso e vamos avançar de imediato para essa vitória, aliás, para esse empate do Sporting em Moreira de Cónegos. 2-2 foi o resultado final. O Sporting volta a não vencer. Verkauteren diz que a equipa até entrou bem no jogo, mas depois baixou o ritmo e permitiu ao Moreirense tomar conta da partida. Rui, qual é que é a tua análise? E já agora, se me permites, com este cenário que tem vindo a ser passado pelo Sporting, a vitória contra o Braga é que parece ser o acidente de percurso. Não, a vitória contra o Braga seria o normal nestas situações. Os acidentes de percurso têm sido esta cambada de jogos seguidos que eles não têm. Sim, mas visto que os papéis parecem estar invertidos, essa vitória acabou. Sim, foi uma época que começou mal, nós se nos recordarmos, e eu pronto, procuro acompanhar o fenómeno de Sporting no início de cada temporada. Nós vimos uma pré-temporada muito atípica em que jogámos contra equipas de segunda e terceira escala e perdíamos, empatávamos, andámos ali literalmente a encher pneus durante a pré-época. Depois, claro, começou o campeonato em Guimarães, que eu pensei que o Guimarães estava muito desfalcado, queríamos realmente apresentar ali argumentos válidos para fazermos uma época mais concentrada com o nosso historial e com a obrigação que temos em função do plantel que foi disponibilizado à equipa técnica. Empatámos e a partir dali comecei a ver as situações realmente a descambar. Temos tido também alguns azares, não temos tido ajudas dos senhores que assumiam os jogos. E pronto, a tudo isso vai-se juntando uma desmoralização crescente por parte do plantelo. Eles estão, a maior parte dos jogadores do plantel de Sporting estão incrédulos até acerca das suas capacidades. E ontem foi preciso vir o nosso presidente ao balneário e lembrar aos jogadores que os ordenados estão em dia e que se agradecia no mínimo que suassem a camisola. E depois chegamos a este triste espetáculo, que é terem que ser dois defesas a marcar os golos, os dois golos que deram o empate, e mais do que isso, a estrela da companhia acabou por ser um jogador que ainda há meia dúzia de dias jogava na equipa B, um inglês que fez a formação em Alvalade, e com 18 anos está-se a firmar na lateral direita do plantel. Portanto, isto é o descalabro, e não sei sinceramente como é que este treinador belga, que eu ouvi falar enquanto jogador e que era jeitoso, poderá eventualmente dar a volta ao texto, porque ou há uma revolução ali dentro em que os jogadores realmente acreditam nas suas capacidades e vão lá para dentro, como dizem os adeptos, suem a camisola, porque senão nós não vamos a lado nenhum e vamos, provavelmente nem à Liga Europa poderemos chegar. Muito bem, o Sporting que nesta altura, no fim da jornada 10, está em oitavo lugar com 11 pontos. A equipa do Baramar está em último lugar, Porto e Benfica no topo da tabela. Marcelo, Daniel, o vosso comentário quanto ao Sporting ficará para a semana, até aproveitando, já que o Sporting não tem jogo da taça, no próximo fim de semana. Pedia é os vossos cartões verde e vermelho, assim também como o do Rui. Daniel, começamos por ti. O meu cartão verde vai para a vitória do Porto, já tinhas dito. Cartão vermelho vai para Xabi Alonso, pelas palavras que preferiu, dizendo que não fala fora dos relatos com o Ronaldo. Acho que é muito mau gosto falar isso, é muito mau profissional. Muito bem, Marcelo. O meu cartão verde vai para João Tomás, por ter passado a barreira dos 100 golos. E o meu cartão vermelho vai para Luís Adriano, pela falta de fair play no jogo da Champions entre o Shakhtar e o Nordsjælland. Muito bem, Rui, os teus cartões? Eu fico mais por terras nacionais. O cartão verde, penso que o Rio Ave está a fazer um excelente campeonato e quando foi Alvalade ganhar não foi por acaso. E o cartão vermelho, pronto, vai para a postura que a equipa de Sporting tem adotado, quer dentro de portas, quer fora de portas. Muito bem, em marcha atrás, começando por ti, Rui, o teu gol da semana? O meu gol da semana é o de Xandão. Muito bem, Marcelo. O meu golo é aquele pontapé de bicicleta de Maxês na última jornada da Liga dos Campeões. Muito bem, falta apenas o golo do Daniel. Pois, o meu golo é igual ao do Marcelo. É o Filipe Maxês, um grande golo, pontapé de bicicleta na Liga dos Campeões. Muito bem, mas senhores, estamos de regresso para a próxima semana e Marcelo, Rui diz... Tinhas aí uma pergunta assim meio armadilhada. Não, não é? Era aquela há pouco do Sporting, da vitória do Braga ser, neste caso, o contraciclo, a vitória frente ao Braga. Meus senhores, foi um prazer ter-vos cá. Na próxima semana estaremos cá para falar dos jogos da taça, para discutir também o futuro das equipas portuguesas nas competições europeias e projetar o jogo do fim de semana.